Faz com que você busque uma psicóloga. Porque recentemente eu entrei num relacionamento, aí muita coisa que eu sempre desejei, né? Aí eu tô feliz, mas tudo que eu sempre desejei agora tá mexendo com a... Sim. Ela tá, sabe, muita ansiosidade, pensamento negativo. Entendi. É difícil mesmo, né, bem? Quantos anos você tem? Tem 23. 23? Tudo, né? Nem sempre a gente escolhe. E você já tinha tido outros relacionamentos antes? Não, é meu primeiro. Esse é o primeiro? É. Ai, complicado mesmo, né? Primeiro relacionamento da gente. E eu acho que pro homem é mais complicado que pra mulher. É. Eu acho, porque todo mundo... veja, quando você... Hoje em dia, já nem tanto, né? Mas... Se você tá num lugar, numa festa, é esperado que quem chegue na menina? Quem chegue um no outro? Uhum. O homem, né? Apesar que hoje em dia as meninas já fazem isso, né? Mas ainda não é tanto, né? Se você... a mulher, apesar das mulheres hoje serem, né, ter essa coisa da feminismo, tudo... Mas a mulher sempre espera achar o príncipe encantado, não é verdade? Então, e por causa de tudo isso, acabam passando segurança pra ela, fico inseguro. Isso, você tem ciúmes? Então, eu fico com... Sabe, porque eu nunca namorei. Ela mora em americana. Conheci ela pela internet. E no primeiro mês foi tudo bem. Aí depois começou a vir... pensamento negativo na minha cabeça, assim, porque ela é bem fechadona. Ela não demonstra afeto, amor, assim, fácil. Aí tudo isso faz eu pensar que ela não gosta de mim. Eu fico duvidando dela, fico questionando. Aí tudo isso também faz ela ficar mal. Não é a primeira vez, quando eu acho que eu tinha uns 19, 20 anos, eu comecei, sempre foi difícil também ficar no serviço, assim que tivesse muitas pessoas, sofrendo algum tipo de pressão. Aí teve uma vez que eu já cheguei até a fugir de casa, por causa do serviço, que não conseguia parar. Entendi. Acho que eu fiquei um dia, uma noite fora, assim. Meu pai tentou, pagou uma psicóloga, tudo pra ir, mas eu neguei a ajuda dele. E também tem muito da minha, que acho que quando eu tenho uns 13 anos, minha mãe abandonou, né, eu e meus irmãos. Entendi. E, sabe, na hora, assim, foi bem. Comecei a ter muita... Não sei se posso falar de depressão, você sabe, muito pensamento negativo. Certeza. Quando eu já tinha. Quando eu comecei a trabalhar, sabe, teve dado de responsabilidade, e eu não tinha confiança em mim mesmo. Sabe, eu não conseguia me ver uma pessoa bonita para chegar em alguém. Uhum. Eu queria já ter um relacionamento, né? Eu já conseguia trabalhar, já ter meu dinheirinho. Uhum. Aí chegava a data comemorativa, eu via as pessoas assim com casal, tudo, aí ficava bem ruim. Imagina. Aí quando eu entrei nesse emprego que eu tô agora, que eu me estabilizei bem, que é de segurança, eu fico somente eu, né, e eu consigo trabalhar bem. Entendi. Aí eu emagreci, que eu era bem gordo. Entendi. Aí eu ganhei mais confiança, comprei uma moto, daí eu tive confiança, mas não de chegar em alguém pessoalmente. Por isso que eu fui por aplicativo da internet. Entendi. Falta de confiança, intimidez. E eu conheci ela. No começo, então, assim, o primeiro mês foi tudo bem. Assim, né? Aí depois começou a vir esses pensamentos e... Uhum. Aí ela já não demonstra tanto amor, assim. Aí eu fico... Acabou ficando pior ainda. Mas eu não sei, deve ser o jeito dela. Mas é que coisinha assim... Vai passando os dias, ela não manda nem um bom dia espontâneo, te amo, assim. Aí eu fico bem ruim. Imagina. Eu sempre mando mensagem pra ela, assim, agradando. Entendi. E ela, ela que idade ela tem? Ela tem 18. Entendi. Eu não sei se tudo isso que eu tô... É, porque eu falei pra ela... Assim, que eu vou buscar, que eu vou buscar isso, eu já até vim. É, pra mim melhorar, porque tudo isso tá afetando ela também. Uhum. E eu não sei se ela já desistiu de mim, né? Porque ela mesmo disse que tem medo que se ela pega e termina o namoro, eu vou fazer alguma coisa. Okay. Por causa desse jeito meu. Eu tenho medo, que ela já tenha desistido, só tá... Uhum. Tá se segurando, né? Porque cada dia ela mostra menos, assim. Entendi. Hoje mesmo eu queria ligar pra ela, não sei o que aconteceu, ela não tá dando pra ligar. Aí eu falei pra ela na hora do almoço dela, ela nem, sabe, mostrou a importância de querer nem retornar a ligação. De querer falar comigo. Pensa em fazer alguma coisa se ela largar de você? Ah, pensamento passa muito na cabeça. É. Você pensa em Natal, assim? Ah, eu até penso, mas na mesma hora que eu penso quem covarde que eu seria e quem sofreria por causa disso, né? Aí eu desisto, mas uhum. Eu amo muito ela. Ela disse que me ama, eu acredito nela, mas comparado com o começo agora, o amor dela por mim diminuiu bastante. Eu tenho saudade de como era no começo. Uhum. Ela quanto tempo vocês estão juntos? Não, vai fazer 2 meses. Eu me importo muito com ela, peguei assim, bastante, e a primeira namorada, pra mim sempre foi difícil. Acho que pra ela é o terceiro relacionamento. Mas os dela também foi bem curto esse relacionamento. Que ela, nos dois, ela foi traída. Eu já não queria ter feito isso com ela que eu fiz de... Uhum. De duvidar, de questionar ela em qualquer coisa. De ficar ruim assim. Entendi. Muito menos de chegar a trair ela. Entendi. Como é que funciona esse relacionamento? Você vai pra Americana? Como é que é? Então, até uns tempos atrás eu ia, que eu trabalho um dia sim, um dia não. Aí eu ia um dia sim, um dia não. Aí já foi, já no começo, já foi... Ela falou que tava esfriando o namoro. Aí teve um dia que eu cheguei a sofrer um acidente no caminho pra lá, na pista. Aí, sabe, não aconteceu nada de grave. Aí naquele dia eu fiquei, sabe, fiquei com muito medo. Aí voltou, ela... aquecer um pouco mais. Mas depois logo também. É por causa. Foi esfriando por causa de tudo isso que eu tô lá. Que fico pensando. Aí não passa a confiança. Entendi. Confiança e segurança que ela precisa. Eu nem sei se eu quero. Eu vou lá, não me olho como antes. Não tenho vontade de fazer nada, sabe? Entendi. Eu não sei. Bom, pelo que você está me falando, assim, você sempre sentiu uma certa dificuldade, principalmente, assim, é isso, desde quando seus pais se separaram, você tinha 13 anos, você deve ter se sentido muito sozinho, por conta que a mãe foi embora, foi isso. Isso. Né? E você ainda, você perdeu o contato com ela, você tem contato, como é que é? Então, É bem pouco. Teve um dia que eu tava na casa da Carla, que era minha namorada. Aí ela me ajudou tudo, eu falar com a minha mãe, só por mensagem. Aí eu pedi perdão pra ela, ela me perdoou tudo. Mas perdão do quê? Não, eu falo assim, perdão porque talvez por me sentir culpado, mas ela falou que não precisa se sentir culpado, que a culpa é tudo dela. É que, já então, já nesse começo, antes de fazer isso, já tinha muito. Eu tava com muito medo de qualquer coisinha, a Carla chegar a me abandonar também. Qualquer coisinha, igual minha mãe fez. Com certeza. Aí, depois que conversei tudo, assim, esse medo de qualquer coisinha abandono passou, mas mesmo assim ainda tenho. Agora, esse medo dela terminar comigo por causa de tudo isso. Porque vai passando o tempo. Passando o tempo, eu vejo que ela tá diminuindo, assim, o interesse. Eu Sim. posso estar só achando, mas. Não era como antes, aquelas mensagens rápidas, ela era bem espontânea, agora tá bem, bem na dela, assim, bem seca, sabe? Não Sim. quer mais, parece, mas não. E o que que ela mais reclama de você? O que que ela mais acha assim? O que você faz que mais incomoda ela? É quando eu tô com ela, acabo fechando a cara, porque eu tô com ela, acabo ouvindo um pensamento na cabeça, e eu, na hora, com ela eu não consigo falar. Aí eu acabo fechando a cara, aí eu não consigo. Ficando emburrado. E isso já acaba com tudo, né? Do lado dela. Ela se sente mal também. Sim, daí ela não entende por quê. E por qualquer coisinha, um bom dia ela contou que uma amiga dela assim, teve um sonho que eu era, sei lá, um psicopata. Só por causa do ter conhecido na internet do nada, assim. Aí isso veio na minha cabeça que já tava me julgando já, né? Só foi um sonho, tava me julgando. Eu fiquei bem chateado. Aí no outro dia ela vem com o papo de uma amiga dela que o namorado fez 1 ano, tava junto. Aí o pai e a mãe dela sentou na cadeira com esse namorado e perguntou se fosse para terminar o relacionamento, se ele iria matar a filha dela. Aí na hora que ela falou isso, já comecei também a achar ruim, porque do dia passado ela tinha falado a mesma coisa. E achar que eu, da amiga dela ter sonhado isso de eu ser louco, aí no outro dia ela veio com esse mesmo papo. Ela só tá querendo puxar a conversa, assunto, e eu. Fiquei bem ruim com isso, por causa desse meu jeito, né, de estar pensando isso também. Aí, coisa boba, acaba fazendo isso e acaba ela achando ruim, brigando. Entendi. Ela já até pensou, assim, que de terminar o namoro, por causa de tudo isso, ela queria uma atitude minha. Eu até fui pra lá, americano, nesse mesmo dia, sem ler essa mensagem dela. Fui lá com uma. Conversei com ela tudo. Ela tem uma atitude para ficar. Mas eu não sei mais. Eu amo ela. Eu quero dar liberdade para ela. Se ela não quiser mais nada. Mas eu tenho medo. Que ela já não quer mais nada, tá se segurando só. Quando você fala assim que você quer dar liberdade pra Saúde. Quando você fala assim que você quer dar liberdade pra ela, então você fica com receio dela sair sozinha lá, isso? Como é que Não, tá? ela fala pra ela, se quiser sair, pode sair e tudo. Isso você não tem receio. Não, ela já deixou bem claro a situação de ciúmes. Que ela tem um amigo que ela conversa bastante. E elas são de escola, né? Eu até perguntei pra ela já disso. Que ela nunca sentiu nada pra esse amigo. Ele também nunca tentou nada. Que era uma pessoa que eu nunca cheguei. Nós se conhecemos. Já foi direto em relacionamento, eu nunca fui um amigo dela. E como ele é uma pessoa que é amiga, que faz tempo, faz ela dar risada. E eu já chego a fazer isso. Se ela sentir alguma coisa por ele. Ela já deixou várias vezes claro que é porque me escolheu, que me ama, que ela podia ter escolhido várias pessoas, mas está comigo. Então você não é encanado esse negócio assim dela que tá aí. Não, então, eu ficava com ciúme, mas cada vez que ela eu questiono isso, ela acha ruim, ela dá o motivo dela, ela explica. Aí isso já me alivia e não penso mais. Mas cada vez que eu vou pensando em uma coisa, eu falo pra ela e ela fala o porquê eu tô errado. Vai Aí. esgotando ela. Aí. Ah, tá. Assim, você sempre foi um rapaz tímido? Porque desde pequeno eu era bem gordinho. Sabe, nunca tinha autoconfiança, nada. Que apanhava bastante na infância também da minha mãe. Da minha mãe. Aí nunca, sabe, sempre fui de ficar em videogame, isolado, naquele mundo lá, por causa do mundo real, que eu não tinha. Preferia aquele mundo, né, em vez do real. Ainda agora, hoje em dia eu jogo bem pouco. Mas quando nesse tempo que era de 18, 19 anos tudo, até eu começar a ter mais autoconfiança, eu me enfiava no videogame, chegava do serviço, era videogame, ia pra lá, só ficava no videogame. Você falou, né, você e seus irmãos. Você é o mais novo, mais Eu sou mais velho. velho? Mais velho? Quantos irmãos vocês são? Eu tenho dois que moram comigo e um de parte de mãe que tá morando com a minha mãe. Lá no Mato Grosso do Sul, que lá tá. É tudo homem. Tudo homem. Lá você tem mais um? Você falou mais um irmão lá? Isso, com a minha mãe. Você tem 23. E os seus irmãos? O William, ele tem 21, o Bruno tem 18 e o Adrian deve estar com 7. 7 anos, Adrian. Então assim, você tem pouco contato com mãe e com irmão, que ela mora longe, é isso. Com o menorzinho eu tenho um pouco. E desde que seus pais se separaram, ela foi pra lá. Não, ela conheceu um homem na internet. Tudo começou quando que eu sempre morei na mesma casa. Aí teve um tempo que se mudamos para uma outra casa. Aí ela já começou a atrair meu pai com um homem de frente de casa. Aí deu um tempo, descobriram, ficaram um pouco separados e voltaram. Aí depois ela fez isso de novo, como se. Era um senhor praticamente que ela conheceu na internet, em Curitiba. Daí que ela pegou e fugiu, abandonou nós. Sem separar nada, só pegou e fugiu assim do nada. E foi pra lá com ele. Aí depois de um bom tempo ela aparece pra cá de novo, já com o filho, já. Filho dele. E ela ficou um pouco pra cá, morou naquele condomínio que foi entregue lá perto do Saião. E aí depois ela já tinha se separado também desse homem que era o filho do. Filho do meu irmãozinho. E foi se conversando com esse outro homem na internet que ela tá agora. Que é do Mato Grosso do Sul, que ela tá morando pra lá. Você fala. Então faz 10 anos, você tinha 13, faz 10 anos. E antes disso ela era bem agressiva, então pelo jeito. Assim, Qualquer coisa batia. na forma de ver, eu nunca fui pessoa pra ser mãe. Era qualquer coisa, ela queria já bater, dependendo do dia, como que ela tava, que ela achava na frente, ela batia. E eu e o Meu irmão, eu que sofri mais, mas meu irmão também. Mas ele já não tem essa dificuldade. Os dois irmãos meus, eles são. Sabe, eles saem todo dia, eles têm vários amigos. Um tá namorando, o outro ele vai ficar na vida aí, curtindo tudo. Tá, então quando o seu irmão, quando ele 2 anos mais novo, ele tinha o William, né? Isso. Ele tinha o 8 e o 5, Ele o outro tinha tinha 11. 3, né? 11. O William tinha 11. Ah, é, 11, é. E o Bruno? outro, que é o mais novo? É, acho que o Bruno. O Bruno. É, ele já era. Então ele tinha 9. É, por aí. 9, é. 9, 11, 13. É, na realidade, você tinha mais compreensão da situação. Você viveu. Nessa época você estava. Você viveu mais tempo com ela, no sentido assim, ainda. Porque se a gente forçar a memória, a gente tem lembrança mais ou menos das coisas que aconteceram com 6, 7 anos. É. Né? Então veja, com 13, você já tinha 7 anos na sua cabecinha de lembrança das coisas que iam acontecendo. Com 11, né? Aqui tinha 5 anos e com 9 tinha uns 2, 3 anos. Então assim, olha só, você tem 7 anos de lembrança daquilo que a sua mãe fazia. Seu irmão Ian, 5, seu Bruno, 3. Então você foi mais afetado. É. Entendeu? E depois tem sempre a característica de cada um, né? Como que você vivenciava a situação. E nessa época aqui, como é que ela trabalhava, não trabalhava, o que acontecia? A minha mãe? É. Ela sempre foi. Ficava em casa. Ficava em casa, dona de casa, não queria saber de trabalhar, não. Tá. E depois que ela foi embora, quem que cuidou de vocês? A minha avó. Que ela sempre morando no fundo assim da casa da minha avó e do meu avô. É mãe da mãe ou do pai? Do pai. E ela que sempre cuidou de nós. Eu preferia almoçar lá do que ir na minha própria casa. Uhum. Ela sempre também. A minha mãe brigava com ela e tudo. E ela, minha avó, cuida de nós até agora, até hoje. Uhum. Entendi. É, meu bem. A vida não foi fácil, né? Foi. E o pai, como é que ele é? Ele é rígido, ele é autoritário, ele é manso, como é que ele é? Ah, ele é meio rígido. Então, quando era tempo de eu trabalhar e não conseguia parar no serviço, ele sempre sofria pressão dele, crítica, tudo. Até que quando eu cheguei a fugir foi por causa disso mesmo, de chegar em casa e falar de novo que eu tinha desistido, né? Que eu não tava conseguindo. Uhum. Agora, hoje em dia ele já não tá mais tanto por causa que eu já tô no serviço, mas se eu chegar a parar de novo, ele volta também. O meu irmão voltou um tempo atrás também, arranjou um emprego, mas também era direto assim, essa pressão em cima dele. Uhum. E o que, como que é essa pressão que ele faz? Ah, não sei, acho que é uma pressão comum de pai. Então, mas ele fica bravo, ele chega a ficar bravo? Ah, ele chega porque no tempo que eu fazia isso, eu saía entregar currículo, ficava a tarde inteira entregando. Mas quando ele chegava, tinha dia que não adianta você ir todo dia atrás e entregar currículo, já entregou. Aí eu ficava, eu tinha que esperar a ligação, ficava vendo de videogame, ele via, ficava bravo. Ela vai procurar, não sei, não é fácil. Sair assim, ainda mais pra mim, sair perguntando à toa assim se tem serviço. Aí ficava brava, sempre descontando o videogame. Eu teve uma vez que eu nunca fui de igreja também. Assim, sempre fui meio sem fé. Aí agora com a Carla, porque tudo isso que aconteceu de eu ter encontrado ela, eu voltei assim, ter mais fé. Eu tô indo na igreja tudo com ela, tô querendo. Tô me esforçando tudo pra aceitar, eu já quero até batizar na igreja dela tudo lá. Que igreja que ela é? É evangélica. Aí teve até um dia que o pastor começou a falar de videogame. Que as pessoas que são viciadas de videogame conhecem o nome de não sei o quê, de todo mundo de videogame, não conhece nada da palavra da Bíblia. Aí só nesse dia, por causa que ele falou isso, assim, nossa, eu fiquei muito mal. E eu acabei até assim, falando de uma forma meio rude com a Carla, né? Por causa de tudo isso. Que mesmo o videogame sendo um vício, mas ele me ajudou. Ele me ajudou. Tudo. Ficar naquele mundinho, ficar aguentando, suportar. Aí do jeito que ele falou, ele tava criticando quem era desse mundo. Eu sou desse mundo do videogame e eu sou novo desse mundo da igreja, da religião. Aí eu senti ofendido. Tem muita coisa que ele, durante a igreja, que fala, que parece que tá falando pra você. Aí eu acabo ficando ruim também. Então, mas eu não gosto de. Eu fico ruim, daí a cara tá perto de mim, ela vê. Aí tem vezes que ela pega e larga do nada minha mão. Aí cruza o braço, não sei. Não sei se ela quer que eu tenha alguma reação. Ou alguma coisa que eu fiz que ela já não tá querendo mais pegar minha mão. Alguma coisa. E esse ficar mal, como é que é? Ficar sem, com vontade de chorar, com vontade do jeito que você tá aqui agora? É. Ou você fica bravo? Não, eu fico assim, deprimido mesmo. Deprimido. Eu sou bem calmo, não penso, não sou ficar bravo por nada. Ela é bem assim, estourada, brava também, mas eu gosto, sabe? Eu acho engraçado tudo, do jeito que ela é. Pra comparar assim, eu sou uma pessoa calma com uma pessoa brava, pra meio que igualar. Mas por causa de tudo isso daqui, vai do nada, assim, vem esses pensamentos, dúvida. É qualquer coisinha também que faz ficar assim. Não quer pensar, mas parece que a cabeça pensa sozinha, né? Vem imagens na cabeça da gente, né? Aquela coisa fica atormentando, né? E aí, assim, às vezes a gente pensa coisa que não tem nem muito a ver, né? Então, assim, eu queria que você explicasse para mim como são esses pensamentos. Bom, teve um dia que eu sonhei. Eu já cheguei a sonhar da minha moto no caminho quebrando, deixando na mão de ir lá ver ela. Ela mostrou uma. Assim, tava mostrando que eu fui num casamento um tempo atrás, umas semanas atrás com ela, de um amigo de igreja dela. Aí ela tava mostrando assim, só como que queria que eu me vestisse, se eu gostava. Aquele amigo que eu falei dela tava daquele estilo. Daí só acho que depois de tanto ela ficar mostrando ele assim, tentando que eu ficasse igual ele, eu acabei até sonhando que ela tava me traindo na cama com ele assim. Aí eu até. Então, quando eu acabo ficando com esses pensamentos, eu fico ruim, eu acabo falando pra ela. Porque se eu ficar segurando, isso fica cada vez pior. Aí eu acabo falando pra ela e fica pior ainda. Então, assim, vocês iam no casamento e ela começou a mostrar o amigo para você se vestir igual. É, só a forma, mostrando a forma que me acharia bonito. É desse estilo assim que eu tô, mais ou menos. Aí só nisso eu fiquei pensando que ela queria que eu me virasse aquele amigo dela. Tá querendo que, não sei, que me mudasse pra ficar, virar aquele amigo dela. Tá, mas e como que você geralmente se veste? Não, aqui eu nunca cheguei assim a me cuidar até ultimamente. Então era aquelas roupas na largona, tudo. É Entendi. bem desleixado. Agora eu tô me cuidando, mas eu não, assim, até grato porque ela, desse jeito que ela tá me ajudando tudo de se vestir. É que só os pensamentos que vem na hora por causa de tudo isso. E, por exemplo, na hora que. Quais momentos que os pensamentos te perturbam mais? Sempre quando eu tô. Acabo. Uma coisa que eu tô conversando com ela, acaba vindo que eu tô com ela, acontece alguma coisinha do nada. Quando tá com ela. É, praticamente conversando, tô com ela, pensando nela. Acho que a última coisa que aconteceu foi da. Isso daí do. Tô conversando de ser assassino aí. Aquele da última vez da igreja que ela pegou e soltou minha mão do nada, cruzou o braço, não sei se aquilo aqui tem uma reação. É, qualquer coisinha que também é falada, assim, né? Então, assim, também uma coisa que fica clara é que tem muitos comportamentos dela que você não entende o que quer dizer. Ou por que ela está fazendo daquele jeito. É. É, porque ela mesma disse que ela é desse jeito, fechada, mas eu não é. Porque no começo não era assim. Aí agora tá. E ela fala que o namoro tá esfriando, esfriando. Isso daí eu não sei se é uma forma de pensar que também ela tá me amando cada vez menos por causa de tudo isso que vem acontecendo. Até numa hora que ela chegar e. Se ela já não desistiu, já só tá aguentando mesmo. Eu sempre falo pra ela que eu amo ela, amo, amo, amo. E ela. Tem vezes que nem fala. Não mando um bom dia, te amo. Ela só responde que. Se eu mando um bom dia, ela só responde por educação, parece, sabe? Tem mais aquilo lá do começo. O que eu percebo assim, realmente você precisa de ajuda, né? Não só em relação ao relacionamento, não só na questão do relacionamento, né, com a Carla, porque isso, só que principalmente isso, porque isso é o que está mexendo muito com É, você porque hoje. assim, depois que eu comecei a trabalhar, a ter tudo assim, mais autoconfiança, só ficava mal quando eu via, sabe, as pessoas, principalmente no final do ano, eu fiquei muito ruim. Que as pessoas se divertindo tudo, passando o ano, né? E eu lá em casa. É que eu Sozinho. não tenho amigo também. Igual, então, e ela é cheia de amigo. Amigo homem, mulher, é bem diferente de mim, em tudo praticamente. E seus irmãos têm amigos? Eles têm. E você não sabe seus Não irmãos? sei. Por quê? Vocês não se dão bem? Ah, não, eu tenho com o meu irmão menor, um tempo atrás, até ultimamente que eu fiquei muito ruim, eu já até peguei e acabei desistindo da academia. Eu pretendo voltar de novo. E eu tava indo com o Bruno. Academia. Converso bastante com ele, mas não sou de pegar e sair. Eles saem, fica madrugada, e eles saem. Deve mexer. De vez em quando mexe alguma coisa errada também. Tá, isso eu não gosto. É, não gosta. Como é que eu saio? Já com o William eu não sou de conversar tanto, só aquela amigável só. E o William namora? Não, ele não. Também não. O Bruno namora. E o que que acontece que você não tem muita não conversa muito com o William? Vocês não tem muita afinidade? É, acho que não tem muita afinidade. Os meus gostos é diferente do dele. Aí acabam se interagindo muito. Quando era assim, uns tempos atrás, né? De vez em quando eu jogava videogame junto, tudo. É que daí vai crescendo, né? Cada um tem vai pro seu canto. É. E ele tem amigos. É. Na questão do videogame também, como eu sou bem diferente da Carla, eu tenho. Ela já chegou até meio que. Assim, não sei se é uma crítica, porque uma vez estava um carrinho de brinquedo assim. Aí é um carrinho de um joguinho, que lembra o jogo que eu jogava com meu irmão. Aí eu comprei, ela meio que jogou eu assim, sabe? Não chegou a julgar, só criticou, né? Uma pessoa dessa idade comprando um carrinho. Falei pra ela, eu sou infantil, mas eu sei o que eu quero de futuro com ela, tudo. Esse carrinho era um carrinho igual de um jogo que você jogava com o seu irmão. Era o carrinho dele. E na hora que você comprou, você pensou nisso. É. Mas ela, na hora, ela achou ruim, não quis saber o porquê, né, tudo. Entendi. Vocês estavam juntos e você comprou. É. Tá. Então, veja só. Você naquele momento, você viu o carrinho, você teve um lance de afetividade, comprou o carrinho porque era uma coisa importante que você ia mostrar pro teu irmão, com certeza. Tipo uma coisa que ligava você a um passado onde você tinha mais contato com o irmão. Ela olhou o que você comprou no carrinho, fez uma análise, fez um julgamento e já ficou brava com você. Quem agiu mais infantil aí? Você ou ela? Foi ela, não sei. Eu acho que foi ela. É. Eu acho que foi ela. Até porque ela tem 18 anos também, né? Então ela vai ter comportamentos infantis ainda, né? Por mais a gente sabe que a mulher, ela fica assim, ela tem um desenvolvimento mais rápido que o homem e tudo. Mas esse comportamento, muitas vezes, o que você falou. Eu sei o que eu quero, você pensa no futuro, você não sai com teu irmão porque alguns amigos mexem com coisa errada. Então assim, você não é infantil, você é ajuizado, nisso você é maduro, né? Você tem comportamentos de se esforçar muito para vencer suas barreiras. Olha só, nem sei se eu no seu lugar já teria avançado tanto sozinho. Entende? Porque veja só. Desde os 13 anos você tem a ajuda da tua avó, mas você tá sozinho. E antes, até os 13 anos, pelo que a gente percebe, você não foi ensinado a enfrentar o mundo. Você foi ensinado a fugir lá no mundinho do videogame que era mais fácil. E na realidade, esse videogame, por pior que as pessoas acham que seja, veja, não foi tão ruim porque realmente fez você sobreviver. Porque só quem vive isso, Renan, no abandono, né? Só quem vive essa sensação de impotência, sabe o quanto isso destrói a gente. Então, aí a Carla também, ela teve isso já. Ela não mora com o pai dela. Não mora. O pai dela, acho que desde pequeno, já abandonou ela. É igual que ela fala, e o pai dela, porque foi uma gravidez inesperada. pediu para a mãe dela abortar ela. E ela contou para mim que já também tentou, sabe, se matar quando era menor. Ela chegou a beber. Ela só foi achar o caminho dela, assim, uma salvação na igreja. Mas ela ainda sofre bastante por causa disso também. Igual quando ela me ajudou com a minha mãe a conversar tudo, ela chegou a chorar, lembrar do pai dela, né? Que o pai dela também nunca pediu perdão para ela de tudo que fez. E ela disse que o jeito fechadona dela é só um modo dela se proteger também, que ela achou melhor ao mostrar as fraquezas dela. Mas eu já falei, ela pode E a ser. mãe dela foi presente? Não, a mãe dela sempre foi. São tudo, a família inteira dela. São pessoas boas. Padrasto também. Ela teve padrasto. É. Legal. Então, mas para você foi mais difícil. Porque quem dá mais segurança para o filho é a mãe. O pai não está em casa, o pai trabalha o dia todo, geralmente. Meu pai ainda Né? é caminhoneiro, não para, é só fim de semana. Ah, piorou. Entende? Então, veja só: pai caminhoneiro, fim de semana. Fim de semana, se eu sei bem, pessoa, o cara que é caminhoneiro fica em cima do caminhão. Porque tem que preparar o caminhão para a próxima semana. Não ficava assim também, não? Não, eu não fico, ele fica em casa. Ele Fica. gosta de ficar em casa com nós, compra bastante coisa. É que antes, um tempo atrás, ele tinha chegado a noivar. Tá com uma mulher faz um bom tempo. Aí ela desistiu dele porque falou, ou para de trabalhar nisso, porque não para em casa, né? Ou acaba. E não pode parar de trabalhar, porque é o serviço dele, é a profissão. Aí, por causa desse intimato aí, eles Desistiu. acabaram tudo. E aí, veja só, para você foi pior, porque a mãe, por pior que seja, batia você por qualquer coisa e tal. Mas como a criança, ela tem uma ligação, ela nasce da barriga, a mãe que cuida mais tempo, a mãe que segura no colo, a mãe que faz um monte de coisa, né? A só presença da mãe, né, mesmo que não seja afetiva, é o que dá segurança para o filho. Né? O pai, a não ser que seja um pai que faça todas essas funções maternas, né? Que passe bastante tempo com a criança, que troque fralda, que dê mamadeira, que dê comida, né? Mas geralmente não é assim, quando o seu pai é caminhoneiro, não foi. Né? Então quando a mãe vai embora de repente, né? Porque isso foi de repente, não foi? Ela fugiu. Mas o seu mundo ruiu. Quem vai me proteger? A avó estava ali, mas a avó era pó. Né? E você teve que pouco a pouco, a avó tentou. Incorporar esse papel de mãe e tal, né? Conseguiu, porque você é esse menino bacana que você é hoje, né? Lógico, o pai tem um papel nisso, principalmente porque, veja, vocês ficavam naquela que se eu fizer alguma coisa errada, meu pai vai me matar, né? Porque ele é de cobrar, né? Então, assim, meu pai fica chateado, meu pai também sofre, não merece, nananinha, ele se esforça muito, tal, né, pra gente, vem de fim de semana, fica com a gente, tá. Então, ele não abandonou, né, pelo contrário, ele ficou ali em cima e foi o que fez vocês serem do jeito que vocês são. E principalmente você. Né? O que eu estou percebendo aqui que você fala dos seus irmãos é você que tem o caminho mais. Você é mais maduro, só que é muito mais ansioso. Né? Então, Esses sentimentos de ansiedade te acompanham desde sempre. No começo era porque não sentia tanta força, tanta afetividade nessa mãe e apanhava dela. Então, quando a gente apanha, muitas vezes, quando os pais batem na gente, nem sempre eles batem só porque a gente fez coisa errada. Eles batem porque estão nervosos, eles batem porque eles não estão com paciência, né? E nem sempre fica claro pra gente, Renan, né, por que a gente apanhou quando a gente é criança. Então, a gente fica achando que a gente não é bom, que a gente não faz as coisas, que a gente faz tudo errado. Eu sou um fracasso. E aí, se a gente... Só que isso é tudo sem pensar dessa maneira, é tudo inconsciente, né? Se eu me sinto um fracasso, porque eu nunca faço nada certo, eu nunca sou elogiado, eu apanho de vez em quando sem saber por quê, veja só, eu percebo que minha mãe está sempre irritada comigo, né, meu pai é pouco afetivo, ou sei lá, não para em casa, então ninguém sinaliza para mim que eu estou fazendo as coisas certo, como é que eu vou saber que eu sou legal? Pelo contrário, eu vou saber que... Se eu piscar, sim, se eu piscar, eu fico pensando que qualquer coisa que eu faça pode estar errado. Então, eu vou desenvolver confiança em mim? Não. E você cresce sem confiança, sem autoconfiança, sem autoestima. Então, isso pra mim já mostra que você não... Que essas pessoas não sinalizaram pra você o quanto você era menino bom. Quando você estava fazendo certo. Entende? Então, o mundo lá fora era muito difícil para você, meu bem. E é por isso que você se fechava lá no videogame. Né? Graças a Deus, porque senão você ia surtar. Né? Né? Entrar na bebida, droga, alguma coisa pior ainda. Perfeito, né? Isso mesmo, é o que acontece com muita gente. Né? Bom. Você se aliviava lá no videogame, porque o videogame, ele mexe com a emoção da gente, então a gente tá lá explodindo de ansiedade, você vai lá, você joga, daqui a pouco você ganha, dá aquele alívio, né? Então, se por um lado é ruim a gente ficar viciado, por outro lado, muitas vezes, como você falou, protege mesmo. E você não ficou viciado, por quê? Você... Não tá lá até hoje fazendo isso, não. Só jogando. É, eu já faço isso aí só como hobby, já meia horinha só, já parei. Então, assim, isso é uma coisa que você superou isso, você, né, você seguiu em frente. E seguiu em frente sem ajuda. Veja só o quanto que você é forte, meu bem. Viu? Só que, veja, você precisa... Outra coisa. Quando você fala, né, desses pensamentos, do quanto você fica, que vem, que vai te abandonar, lógico que se você, enquanto você não se fortalecer, vai vir pensamentos mesmo de abandono, porque foi isso que aconteceu na tua vida, seu histórico, né? Tem que superar isso? Tem que superar. Né? Mas isso não é um trabalho que você vai conseguir de um dia para o outro. Isso aí é um trabalho de perseverança, né? E de um tempo. Vai necessitar de um tempo, mas isso não significa que você já vai. Você não possa modificar suas atitudes rápido, tá? Principalmente quando você começar a entender o que seu comportamento gera no outro, né? Mas também a gente precisa entender o comportamento do outro, tá? Porque você tem uma pequena questão aí, quando você fala, você conseguiu falar com a tua mãe, pedir perdão pra ela, isso é muito significativo, bem. Quando a gente é criança ainda, E que essas coisas, esse tipo de problemas entre os pais acontecem, ou, por exemplo, a sua mãe saiu de casa, foi embora, largou tudo para trás. É muito comum as crianças sentirem-se culpados por isso. Porque, veja, criança dá trabalho, né? Eu tenho um neto de 6 anos. Eu adoro meu neto. Mas vira e mexe quando ele vem pra cá, que é raro, ele mora em São Paulo. Mas de vez em quando eu preciso dar uma ralhada com ele. Eu evito isso, porque isso eu nunca vejo. Então minha paciência tá enorme. Mas eu imaginar que ele vivesse aqui e eu cuidasse dele. Eu ia ter que educar, e ele ia fazer um monte de coisa, porque ele é bem. Como é que eu posso falar? Voluntarioso, eu ia ter que ficar bravo com ele toda hora, e às vezes eu ia perder minha paciência, né? Então, nessa hora, minha cara feia e tal, ele poderia entender que, ó, eu não tô fazendo nada certo, não tô fazendo, né? Então, assim, só que de repente podia ter brigado com meu marido e ele não saber disso e achar que a minha cara feia também é por conta dele. Tô chorando o canto, ele ia pensar que é por conta dele. Porque nessa hora, a criança, né, ela começa a ter, a gente fala, pensamento abstrato, é capacidade de pensar além em hipóteses depois dos 13, 14 anos. Tá? Então, veja só, você pegou no auge aí, né, a criança ainda pensa muito no concreto, é assim, ó. Eu vi, ela gritou comigo e eu vi ela chorando é por causa de mim. Então, nessa hora só, você carrega com você inconscientemente uma culpa, como se o abandono da mãe você tivesse alguma coisa a ver com isso. Né? E isso não é verdade. Isso não é verdade. Nenhuma criança de 13 anos determina se um casal permanece junto. Entende? Né? Nem de 13, nem de 14, nem de que idade nenhuma. Filho não determina. Não é por causa de filho que pais se separam. Tá? É por conta de si mesmos. Ok? Tá? Então, alivia qualquer culpa que traga no teu coração. Então, essa parte assim praticamente eu já superei. É só agora a questão da comigo e a Carla, mesmo, porque Sim. quando até eu começar a conhecer ela no primeiro dia, eu só esse sentimento da minha mãe nunca veio à tona. Eu ficava deprimido por causa de tudo, de eu querer namorar, já ter uma certa idade, nunca nem ter beijado, não feito nada. Porque isso é que eu falo pra você, aquela cobrança, né, que o homem ele tem que fazer, é ele que tem que chegar, ele tem que beijar. E principalmente, veja, se uma menina tiver, sei lá, 30 anos e nunca tiver beijado, ninguém vai falar, o que que vão pensar dela? Vão pensar que ela é uma menina muito direita. Mas e se um menino com 30 anos não tiver beijado, o que que vão pensar dele? Então, muitas vezes, sei lá, acho que por causa de eu nunca ter isso, eu pensava que eu pudesse ser afeminado, né, alguma coisa assim. Então, pior, eu pensar que é fracassado, eu pensar, né? Então, assim, a gente fica muito preocupado com o que os outros pensam, principalmente o homem nessa questão. E isso é realmente um peso, é uma cobrança intensa. Mas você fala assim, ó, isso praticamente da minha mãe, não, agora já superei, tem a ver com essa questão da Carla agora. Mas veja, é uma vida que você tinha esses sentimentos inconscientes, é esse medo, essa culpa. Então veja, você transfere isso sem você perceber o relacionamento da Carla. Veja, por que tanto medo que ela larga de você? porque você não suporta perdas. E por que você não suporta perdas? Porque foi muito difícil perder. Veja, agora, primeiro relacionamento, agora você está tendo um carinho, um afeto, que você nunca teve. Entendeu? Então, quando ela vem, vocês começaram, já faz 2 meses, né? Se você não tivesse esse buraquinho aí no seu coração aí, que a gente tem que conseguir, porque esse buraco é uma carência, né, de uma vida que a gente, que na realidade ninguém vai conseguir preencher, a não ser você, tá? Mas enquanto esse buraquinho estiver aí, qualquer relacionamento para você vai ser complicado, né? Porque a gente sempre espera que o outro, mesmo inconscientemente, a gente sabe, a razão sabe, que a gente não é o outro que tem que fazer tudo pra gente, que tem que se moldar aquilo que a gente espera, porque a gente não vai encontrar uma pessoa perfeita, né? Mas a gente também, a gente tem que entender, lógico que o outro vai ter uma relação de troca, mas nem sempre o outro vai conseguir preencher esse buraco. E vai muitas vezes ajudar a gente, como ela já até ajudou um pouco. Ela vai ajudar a gente a se sentir melhor com a gente e esse buraquinho vai fechando. Então, ela eu acredito, né, que ela fala que está me ajudando tudo, mas é muita pressão para cima dela também. E como normalmente ela já não mostra mais nada, assim, isso me preocupa, que já tudo isso, né, que até eu me recuperar, não sei quanto tempo demora, vou precisar tomar remédio, alguma coisa, ela já tenha desistido de mim, e eu não consigo mais fazer, voltar aquilo lá como era no começo, fazer tudo isso. Então, aí é o seguinte, quando você fala assim, ó, eu amo ela, e esse amor desesperadamente assim, eu fico muito preocupada. Sabe por quê? Porque amor não é isso. Amor, ele é construído. Se você não vai, você pode não aceitar isso que eu estou falando para você agora, tá? Mas o amor, ele é construído. O que une as duas pessoas assim é uma paixão. E lógico que você e ela, vocês estão receptivos. Estavam receptivos, porque assim que vocês começaram a conversar pela internet, quanto tempo vocês estavam conversando pela internet? Foi no mesmo dia. Vocês conversaram, pelo aplicativo, daí vocês já se encontraram. No mesmo dia se encontrou. Tá. Então, veja, em 2 meses não dá pra gente conhecer uma pessoa, né? Às vezes a gente namora anos, depois que casa que conhece. Uhum. Entendeu? Então, assim, não dá pra gente conhecer totalmente uma pessoa. E aí a gente vai ver coisas, no começo a gente só vê uma partezinha mínima. E é tudo bonito, porque você tá, essa coisa do início do relacionamento é muito legal. É aquela coisa da conquista, aquela coisa do novo, isso é muito bom, tá? Então, a minha preocupação é o seguinte, você olha só a questão da culpa, você achar que tudo que o relacionamento depois de 2 meses está nesse tempo que está, que é só por causa de você. Relacionamento é sempre 50% de cada um. Entendeu? Então, quando você vem, olha, eu estou fazendo algo que a Carla está deixando de gostar de mim. Mas será que é só isso? Você não consegue analisar. Primeiro porque você está no primeiro relacionamento. O cara nunca teve um relacionamento amoroso antes, né? E depois, porque você assim, experimentou isso, que é tão bom, né, ter essa relação de troca com alguém, e não quer perder. Então fica desesperado. Mas a vida ainda, ela é cheia assim de coisas que vão e que vêm, que vão e que vêm. E você precisa se fortalecer para isso, para que esse relacionamento dê certo e também se esse relacionamento não dê certo, porque daí terão outros, muitos, entendeu? Porque você precisa aprender a lidar com o mundo, a se mexer no mundo, para que a Carla não seja a sua âncora. Só porque assim, se ela não quiser ser, se afunda, entendeu? Não é ser insensível, mas é ser forte. E esse Renan forte vai atrair a Carla, sim. Vai permanecer, vai fazer a Carla permanecer com você. Mas você tem que se fortalecer independente da Carla, entendeu? Tá? Por você. Porque você merece isso. Você precisa disso. Aprender a viver no mundo sem medo. Aprender a enfrentar as coisas que são difíceis para você. Porque quando você foi fazendo isso sozinho, você foi se sentindo bem com você, não foi? Foi melhorando a tua autoestima? Não. Não foi melhorando a tua autoconfiança? Não é? E você foi se sentindo melhor com você. Então é a partir da. É esse caminho. Só que muitas vezes a gente não sabe mais o que fazer, não sabe como fazer isso. Né? Então você se melhorando, você vai melhorar o relacionamento com a Carla. Só que para o Renan melhorar, tem muitas coisas aí que tem que pensar diferente. E são coisas que você ainda nem se percebe que você tem. Só que são coisas que você pensa que te fazem ainda se sentir inseguro. Por que que você fica tão preocupado com o amigo dela? Por que que você fica triste quando ela te dá faz uma crítica, por exemplo, do carrinho? Porque você depende muito daquilo que ela pensa de você. Você é muito dependente disso. Porque você é inseguro com você, então precisa se fortalecer. A partir do momento que você se fortalecer, vai ser o Renan que do começo, daquilo que ela pensava, daquilo que ela via. Mas, talvez seja, até isso acontecer, seja tarde demais. Se for tarde demais é porque a Carla não é tão especial. Ela não percebe o garoto que você é. E se ela não percebe, ela não vai perceber depois, né? Sendo o rei da Dinamarca. Entendeu? Se ela for especial, se ela for essa menina mesmo que você vê, ela já percebeu que matéria-prima que tem aí e que rapaz especial que ela tem. A gente faz isso devagarzinho. Mas eu acredito que você conversando com ela, falando que você procurou a terapeuta, que você vai começar, eu acho que isso vai dar um fôlego. Isso que eu falo pra você, você tem um sentimento já muito forte pra ela. Em 2 meses. Você sempre buscou isso, você é esse menino que você é. Essa matéria-prima boa, valoriza aquilo que é importante. Por isso que eu falo para você, a questão do carrinho não é na caridade, tem um valor aí atrás, um valor afetivo, né? Só que você ama uma Carla que você ainda não conhece. A gente precisa descobrir se a Carla é realmente essa que você imagina. Porque em 2 meses não dá para você conhecer a Carla. Então vai ter muita coisa aí que não é porque o Renan faz errado, é porque é a Carla que pensa diferente. Entendeu? Tá? Mas só que até agora você vê isso como que você está fazendo tudo a perder, porque você tem aí uma culpa aí intrínseca aí que faz você se culpar de um monte de coisa. É que a mãe dela chega, a mãe dela também já passou por isso, ela toma remédio. Eu não sei se vai ser meu caso, né? Mas você vai vendo. Então a gente vai. Você consegue dormir bem? Mas você trabalha à noite agora, né? É, então, mas é por causa desses últimos dias eu tô dormindo muito, né? Que eu não tenho mais vontade de sair da cama até assim. Eu durmo bastante. Você dorme bastante? É, tô dormindo bastante. Só de eu abrir o celular e ver que ela não mandou nenhuma mensagem, assim, eu já fico bem deprimido já. Você entra às 6, às 18. Isso, eu saí às 6 do outro dia. E você não estuda nada, não faz, você parou, como é que é? Até que você Eu fez? comprei o ensino médio. Não pensa em voltar a estudar? Ah, até penso, mas eu também tenho muita falta de concentração. Eu tô me esforçando muito para ler a Bíblia, eu leio assim, mas já é difícil para mim entender e também se concentrar. E não sei também no que quero estudar. Mas é isso, sempre foi na escola, sempre teve falta de concentração. Sempre. Ah, foi tudo por esforço, eu consegui assim, mas chegar a estudar ou estudar, é só uma questão de que eu prestava atenção. Mas eu consigo se concentrar em algo. Se eu fico, não consigo só parar e assistir, eu tenho que sentar, às vezes quando mexendo em alguma coisa. Tá fazendo alguma coisa, eu não consigo ficar parado pra se concentrar. Entendi. Não tem confiança para saber se vai conseguir ou não. Esse dia, esse horário, tá bom pra você? De quinta às 3 mil, tá? Qualquer coisa, se acontecer algum imprevisto, eu remarco. Então tá bom. Então vamos fazer uma fichinha? Não?